Gato Galáctico. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui nesse vento, nesse lugar bonito, aprazível. Eu sou Fabrício Barros e estou aqui com... E eu. E estamos aqui para o quê, minhas pessoas? Para gravar podcast. Mais uma chance. É, gravar o podcast falando sobre o Gato Galáctico. Desse jeito, tudo animado, todo delícia que a gente vai começar o catador de remakes, cara. Tá tão animado que deu até dó agora. A gente tá animado, é que a localização hoje não está tão boa, mas tá bom também. Baixo da ponta, mas da hora. Tá ruim, mas tá bom. Tá bom porque o assunto é bom. Pensa aquela ponte que tava ali, tava mais da hora. Aquela ponte. Do Bruno? Sim. Do Bruno? Debaixo da ponte. Então, estamos aqui nós três para falarmos do coelho, para falar de desnecessário. Só que eu falar de um monte de outra coisa, mas depois os nossos recados! Ah, que bonitinho! Mas talvez nem tenha recado, mas tem recado, nem tá com recado assim mesmo. Tem recado? Agora tem, porque você falou logo depois dos nossos. Se você não tivesse dito isso, aí agora se vira, tem que ter recado. Droga! Puxa vida, hein? Vou mandar um abraço pra minha mãe. Mãe, obrigado, abraço. Ei, recado, já voltamos, então, sacanagem. Não, a gente vai pros recados e a gente já volta. Recados. Manda um beijo pra mamãe. Buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Estamos aqui em recados rapidíssimos, não, muchacha? Recados. Mas é rápido esse recado, né? É rapidíssimo. Então falaremos do que, muchacha? Vamos falar sobre... O quê? O que a gente ainda não falou aqui, que é a feirinha de livros. De novo, mais uma vez, novamente, não é? É pra ser rápido, muchacha. Bora. Então, só pra avisar rapidinho o pessoal, que a gente tá com a feira de livros na galeria, vocês já sabem. Porque já tem áudio, tem vídeo e tem tudo mais. Só que o que vocês não sabem é como que tá funcionando, né? Porque a gente faz... 3 domingos e folga 1, porque chega livro e a gente tem que revisar o acervo de livro que chega, organizar as coisas, também porque a gente precisa de uma folguinha num domingo, né, com a família. Então a gente trabalha 3 domingos e folga 1, mas não é tipo o primeiro domingo, o segundo domingo, fica daí, eu sempre tô avisando na página do Bicho Distante. Então entrem lá para dar uma olhadinha na programação da feira de livros. Provavelmente em março seja dia 13 que a gente folgue, porque tem um evento de anime. Correto. Que evento de anime, muchacha? Na verdade não é de anime. Falei errado. É evento de games. É o Game Arts em Sorocaba, que acontece no dia 13 de março. E nós estaremos lá. Aí, 2 recados. Você foi trouxa e me enganou, muchacha? Eu não ia falar disso, mas só avisando. Que está passando aqui na rua da minha casa... O caminhão dos ovos? R$10? R$10? Ai, ai, ai. Vocês vão ouvir, provavelmente. Ou não. Mas então, aí a gente, dia 13 de março, também não tem a feirinha de livros na Galileu. E a gente vai estar sempre avisando as páginas. Então fiquem de olho nisso, ok? Redes sociais estão no post desse podcast. A gente não vai falar agora, porque a gente está na velocidade fazendo esses recados. Então é isso. Beijo, pessoa. Beijo, amassa, abraço e bye. Bye, tchau. Voltamos aqui envolvidos pelo espírito do Ragatanga. Eu prefiro o Bros. Oh, droga, alguém foi pegar o Bros. Eu também prefiro o Bros. Malditos. Eu gostava da Rouge, mas eu gostava mais do Bros. Onde estão agora, né, as meninas do Rouge? Mano, você acredita que eu só fiz isso? Eu dei os 3 pulinhos pra um lado e pro outro assim, e eu não falei nada. O Gabriel que trabalha comigo, ele falou assim: esse amor é tão profundo, ele já sabia que meus pulinhos queriam dizer sim, sim, sim. Ele realmente sabia, tipo, eu não falei nada, eu só dei os três pulinhos e ele: esse amor é tão profundo. Mano, é Bross. É um clássico, né? É um clássico já da música. Nem a Metanadora consegue fazer isso. Nem Metanadora no carnaval consegue superar. Não. Deus, rapaz, isso acabou, né? Quem falou? Eu tô falando. Ah, o ano acabou de começar aí, a metralhadora, fia. Mas é só o começo. Você vai ouvir muito. Mas é só o começo. Até o lançamento de outra música. Tão ruim quanto. Tão boa quanto. Não seja uma outra arma, tá bom. Não tem como ser. Ou tem. Vai saber. É, armas o povo usa bastante. Ele só pode falar, uma metralhadora, mas daí não especificou qual, né? Exato. Sabe aquela coisa que a gente não especificou até agora? O teu é o nosso programa. Aqui a gente tem o quê? Foco! Foco! Então, vamos lá, no foco. Mulher da foca, Nós vamos gravar sobre quem? Sobre quem? Sobre quem? Sobre quem? Gato Galáctico! E pra quem não conhece, o que que é o Gato Galáctico? Eu vou ser o Lena hoje, porque eu vi, mas eu já não vi mais, porque não tenho internet, pessoas, entendam. Eu faço isso, mas não tenho internet. Eu vou fazer um vídeo no YouTube, não tenho foco, mas não tenho internet, entendeu? Dá um tempo. Eu faço vídeo no YouTube, não tenho foco, mas eu não tenho internet. Começou com erro de não ter a internet. Eu acho que o problema tá aí, né? Tipo, se você tivesse internet, você teria foco. Aí eu não estaria fazendo catadores, esse é o problema. Então, aí tá. A Catadores não seria, porque, tipo, Catadores não seria o podcast que vocês tanto amam. Viu? Viu? Aí sua nave sabe de Thiago. Sabe. Mas vamos lá. Ou não. Mas o que que é o Gato Galáctico? Explicam pra gente. Explicam pra gente. Não, você que é fluente em inglês, pode explicar pra todo mundo aí. Pra todos os mundos. Então, fala em mandarim pra gente. Vai, pode. Cara, eu não sei falar em mandarim. Pode ser em português mesmo? É, você pode falar em albanês, é, português, então. Português eu não sei. Fala em brasileiro. Brasileiro? Sensual? Sem sensualidade aqui, pelo amor de meus filhinhos. Então, pra quem não conhece, o Gato Galáctico é um canal do YouTube que foi criado pelo Ronaldo de Azevedo. Quem? Ronaldo de Azevedo, que é o Gato Galáctico. Grande rapaz, meu vizinho, isso aí. Ele é desenhista, né? E animador que chama, não é animador? Eu acho que ele é animador sim. Isso, ilustrador, pelo amor de Deus. Falei um acho aqui, lembra? É animador, tipo, ele vai na festa, ele se veste de Pokémon. É, o cara é muito animador mesmo. Vamos falar o termo certo. Ele é ilustrador. E ele criou o canal do Gato Galáctico. E dentro do Gato Galáctico tem as historinhas que ele conta. Como ele mesmo já disse, ele criou porque ele gostava de contar histórias. Sim, ele criou. Ele falou isso no Anime Fest, onde que ele foi. Ele explicou tudo, né, sobre o canal dele, como começou. Ele falou que, tipo, ele sempre gostou de contar histórias e aí que o desenho, ele conseguiu, tipo, animar a história dele. Ele deixou um negócio assim, mais um visual pra história. Elas poderiam ser engraçadas já só contando, mas aí com a animação fica mais engraçada ainda, com o desenho. E o legal de se falar é que é um traço simples, mas a simplicidade e a história passada por trás ganha as coisas. Ai, meu Deus. Ganha as coisas não, ganha o público, conquista, porque além de ter os personagens, tá acontecendo a historinha, tem, pelo menos eu assisti, eu me identifiquei com muita coisa. É bem legal. E o Ronaldo também é uma pessoa maravilhosa, não é porque ele conversou comigo, porque falou comigo. Mas ele é uma pessoa maravilhosa. E qual que foi, tipo assim, que eu tinha visto antes da internet me abandonar e ir pra outro canto do mundo? Eu assisti o Kuei, eu assisti acho que toda temporada. Acho que não sei se teve uma segunda, mas assisti a primeira temporada inteira. Não saiu a segunda. Ele parou no episódio 20, Kuei 20. O Kuei 20 é o fim da primeira temporada. Aí ele vai fazer ainda as próximas. Parece que vão ser três temporadas, acho. Ele tinha dito que acabava na segunda. É duas temporadas de Coelho. Só que enquanto Coelho não sai, ele tá fazendo outras coisinhas que a gente também vai falar no decorrer do negócio. Sim. E explica pra mim então. Pra mim não. Para nós? Para nós, que eu estou aqui representando o povo, o que é o Coelho? Explicar o que é o Kuei. Vocês querem spoilers? Queremos, capitão, não. Vai dar spoiler. Então, a gente não pode dar spoiler, mas o que a gente vai falar assim, Kuei é a historinha de um Kuei. que é o coelho, um gordinho e o vácuo, que seria um boizinho, pra contar assim. Que é o primo do coelho e o primo do gordinho na história. Não, o primo, ele é o primo do vácuo. Fala, primo. Né? Isso. É sempre o vácuo que chama ele de primo, não o coelho. Então, não confundir aí. O coelho assim chama o vácuo de vácuo. É. Um bovino irritado pode ser perigoso. Então, a animação se passa contando a história dos três e um torneio, que eles estão se preparando para ir num torneio. Começa contando uma historinha normal da vida do coelho, do vácuo e do gordinho. Começa o coelho e o gordinho, depois entra o vácuo e daí surge um torneio. E surgem outros personagens, que vai contando com o passar disso, vai explicando um pouco mais da história do coelho, porque é focado no coelho. Pra quem não percebeu, o coelho é um coelho. E o vácuo é um... Bovino, boi. E aí vão aparecendo os personagens, tipo o... O Tigre. O que será que ele é? O que será? Vou adivinhar. Agora a Dora Aventureira começou, vai. Vamos esperar a minha resposta. Isso mesmo, Tigre. Tem o Lobe. Lobe. Tem a Cucuja. O Cocodilo. Cocodilo. Tem o Boli. Boli. Que? Tem o Pudim. Tem o Pudim. A bolachinha, boa, boa. E um bolo. Só que uma coisa que eu acho interessante, que ela começa como uma história despretensiosa. Você fala, meu, você pega e começa a assistir os quatro primeiros episodinhos até ali. Até o quinto, assim. É, até o quinto. Você, nossa, não é depreciando, mas é tipo, é qualquer coisa. Só que ele tem uma linha narrativa e ele vai se aprofundando devagarzinho. Daqui a pouco ele começa a tomar uma profundidade dos personagens, que é incrível. Tipo, é bem isso mesmo, porque tipo, o coelho, assim, era só o coelho e o gordinho. Aí... era só uma história assim, você quer uma cenoura? E ele oferece cenoura. Mas não quer cenoura. O que que ele quer? Sanduíche. Sanduíche. Ele não tem sanduíche. Mas tem? Tem cenoura. O que ele faz? Eu não lembro. Faz tempo que a gente assistiu, mas eu não lembro o que ele faz. Não vou dar spoiler, porque se a gente contar, não vai ter graça, vocês têm que ver. Só que, tipo, até o quinto episódio é, tipo, só historiazinha... É uma história normal, diárias. Defasadas, tipo, cada uma é uma história, cada episódio é uma história. Ela tem começo, meio e fim, e você consegue fechar. Depois ela começa a abrir um arco maior e ter mais profundidade. Isso é interessante. Episódio, uma continuação de uma história. Sequencialzinho e começa a aprofundar um pouco mais na vida dos personagens, principalmente do Kuei, começa a mostrar que eles têm uma personalidade. Aí ele afunda, bem dizendo, o sentimento. Eu acho bonitinho o jeito que ele coloca o sentimento neles, que cada um tem um. E o gordinho foi o que ficou mais desfocado por enquanto. O gordinho é o cara que ninguém sabe quem ele é e parece ser muito, muito, muito foda. Tipo, é isso. Parece que se faz de bobão. É, ele, eu acho que ele não se faz, né? Mas ele é, o natural dele ser bobão. Mas ele tem alguma coisa por trás dele ali que é muito grande que ninguém sabe. Eu espero que o Ronaldo revele isso na próxima temporada. Então, sem dar spoiler sobre Kuei, é o que a gente pode falar agora. Sim, lembrando também que é legal falar que ele tem amnésia. Isso já mostra no começo. Sim. Ah, tá. Ele é um personagem com amnésia. E a gente não vai falar mais pra não dar spoiler, mas é legal ver as interatividades, as coisinhas. E também tem os especiais, né, do Coelho. Tem o especial de Halloween, especial de Páscoa, tem o especial do Pudim, que todo mundo conhece a música do Pudim, provavelmente, porque separado do Coelho, muita gente conheceu o Coelho com a música do Pudim rodando no WhatsApp, né? O Pudim foi o que fez o sucesso dele, né? Sim. Que todo mundo conhecia, mas tem gente que conhece a música do Pudim, mas não conhece o canal Gato Galáctico, não sabe que saiu do Coelho. Eu mesmo não sabia, até a Deb mostrar. Ah, tá tocando agora. No fundo, tô tocando agora. Se não tiver tocando, é porque eu não deixei tocando, e é isso aí. E tem também a música do Bolachinha, Voa Voa. Deixa tocar do Pudim inteiro, dá licença? Não, é legal de falar. Não, só você tá falando. Tô falando, exatamente. É que a Bolachinha Voa Voa ganhou um jogo, né? Ah, tá. Então, por isso, falando que também tem a musiquinha da Bolachinha, que eu achei muito legal a explicação do Ronaldo pra história da Bolachinha. Que é de quando você bate no pacote e a bolachinha sai voando do pacote. Foi disso que ele teve a ideia do bolachinha voa-voa. E tem um joguinho pra Android, PC e o que mais aí? Ah, pra tablet, que também é no sistema do Android. Então você pode baixar, é um jogo bacaninha. Eu não sei falar como que ele funciona a mecânica, porque eu não entendo de jogo. Mas você vai apertando e a bolachinha vai subindo. Conforme vai subindo, vai falando as fases dos personagens dentro da série do Quake. É como se fosse... É que já existem jogos parecidos com a da bolachinha. Só que a bolachinha, ela meio que ela sempre tá pulando. E ela vai pulando em nuvens pra poder chegar no céu. E vai subindo, subindo, subindo até chegar no... As estrelas. Aí o que acontece? Tem jogos que são parecidos. Tipo um carinha com um foguete, com um jetpack, pulando de nuvem em nuvem. A mecânica é um pouco diferente, só que tipo, ela vai sempre quicando e tem os especiais no meio do caminho, que é o coelho mesmo, o vácuo e o gordinho, que ele não tem nome. Aí. Que é o primo. É o primo. A gente chama ele de gordinho porque não sabe o nome porque dele. Porque ele é gordo. É, porque ele é gordinho de óculos. Gente, primo. É spoiler. Não pode. Não, mano. Acredito! Eu estou me demitindo agora. Não pode demitir porque eu não tenho dinheiro pra pagar nada pra você. Eu já não me pago. Eu já não sou pago. Então você é um cara conformado, pode ir embora. Mas eu não vou fazer. Sai por essa porta agora. Tudo. Então, acho que do coelho pra falar por cima, sem muito, muito, muito spoiler pra dar, é isso. É isso. Sem falar que eles são fofos, né, gente? São fofos. Sim. É legal a historinha. Eu mostrei pra minha prima. Minha priminha de... Ela tava com 8. 8 não, ela tem menos. É 8. 8, 6 anos. Ela assistiu tudo assim e ela gostou da historinha. Ela queria saber mais. E falou assim, você não vai mostrar. Eu mostrei pra ela todos os episódios. Eu já tinha assistido todos os episódios. Aí mostrei pra ela todos os episódios do Coelho e não tinha saído o 20 ainda. Nossa. E ela ficava perguntando pra mim do 20 até ter saído. Aí eu mostrei pra ela, aí depois não saiu mais os episódios. Mas é, foi isso, eu mostrei pra ela e ela gostou bastante. Porque eu gostei, tipo, porque tem o esquema das lutas, os personagens, tipo, de fofinho, eles vão pra foda do nada, sabe? Uhum. Tem essa transformação e é muito bom. Eu gostei muito do Coelho por isso. Uma parte contraste. Que o Thiago tá falando, só que ninguém falou aqui, é o tempo de cada episódio, eles são curtos, tem uns 2 minutos. Sim. O maior é o último, que é o Coelho 20. São 10, né? Que são quase 15 minutos de animação. E o legal é falar que pra fazer quase 2 minutos, o Ronaldo, ele leva 1 mês pra fazer. Pra fazer os 2 minutinhos que você vê, é 1 minuto e meio. Eu aquilo senti. É feito por 1 mês, 1 mês e meio. Porque é cena por cena, né? Uhum. E bom que, tipo, você vê a evolução do traço dele no desenho. Porque no comecinho, nos primeiros episódios, são uns traços mais... Eles saem, né, do desenho do personagem e acaba que fica os riscos, né, saindo. Só que vai melhorando cada vez mais. E eu gosto de ver essa evolução. Sim. Quando eu assisto anime, assim, eu vejo também. Tipo, One Piece é um deles. Se você, tipo, perceber o traço e a pintura, assim, ele vai evoluindo de pouco em pouco, você nem percebe. Aí quando você vai volta num episódio antigo, uhum, você vê totalmente a diferença, assim, de cor, brilho, traço. Fica muito bom. Eu acho que o Luke, nosso amigo Luke, ele ia mostrar pra mim, ainda quando não achou. Essa ideia eu consegui, eu acho, um gifzinho que mostra essa ideia de evolução de gráfico do One Piece, por exemplo. Tem lá o primeiro, depois vai rapidinho, tudo até o último episódio que saiu. É bem interessante mesmo. Tava bonito, fica bonito. Fica bonito. O Coelho tá, tipo, ficou muito bonito da evolução, assim. Eu gostei muito. Detalhes, assim, movimento, é tudo. Ficou muito da hora. Não é à toa que tem tanto fã. Tem gente que faz até cosplay dele, de tão grande. Pra gente, assim, que não conhece, parece uma coisa à toa, mas tem bastante fã que gosta. Isso é muito legal, isso é muito bom. Conquista a gente. Então a gente vai sair agora, pegar e deixar pra vocês ouvindo agora. Bonachinha vovó. Pra gente voltar daqui a pouquinho. Bem de leve, bem tranquilo, bem de voz. Não voa muito, senão você não vai conseguir ouvir a próxima parte do podcast. Vai ter mais. Gato Galáctico. Parece que não, mas vai. Vai ter mais. Você já tá falando, não aguento mais. Vai ter mais, aguenta aí um pouquinho. Então é nóis, tchau. Não, tchau não. Até daqui a pouquinho. Fiquem com Bolachinha Voa Voa. Tchau. o rádio agora? Já estava tocando. Tá tocando, já tá ótimo. Tempo, ó. Tempo. Nossa, tá tocando agora, eu vou repetir de novo, só porque você falou agora. Isso! Vou repetir de novo. Ó, depois fala, culpa tocou 50 vezes a música, por quê? Débora ficou mapando. Ela quis colocar a bolachinha no, em cima do, do bolo. Gente, não. Agora, você nem percebeu. Nem percebeu, acabou a musiquinha do, do, do bolo. Aí já foi. Bolo não, pudim, nossa. Não. É porque eu lembro de, do bolo. Do bolo. Do bolo. O bolo que é forte também, grandão, é bonito. Eu acabei aqui de formato, me lembrou, mas é, é, é o pudim. Nossa, gente, desculpa. Depois não. depois dessa a gente vai pra música. Eu queria dar um spoiler do pudim. Não, não, vamos, mas... música, vamos pra música. É, música, música. Bolachinha voa, voa pelo céu. O seu sonho é voar nas estrelas. Bolachinha voa, voa pelo céu. O seu sonho é virar uma constelação. Voltamos aqui! Voltamos! Desnecessariamente voltamos! Oh, alguém pegou, a porca referência que fiz? Eu vi mesmo, eu ia comentar, mas eu fiquei quieto. Essa sua referência foi desnecessária. Oh, minha glória! Enquanto dói nosso coração, enquanto fazemos esse podcast. Gente, eu não vou fazer trocadilho só pra... Não vou fazer trocadilho nenhum com desnecessário. Desnecessário? É desnecessário que você faça isso com o rapaz. Sim, sim, sim. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Como pode, mano? Peraí, ele é o Casalberto? Casalberto? Casalberto. Casalberto, daqui a pouco tá chegando aqui com o contrato da galera, tá? Nossa, um papel aqui, ó. Nossa, tá voando. Você tá contratado? Aí, com minha assinatura, que incrível. Como? Eu não sei. Mas e, voltamos aqui? O que, que a gente vai falar agora? Agora a gente vai falar ainda do Gato Galáctico. É, mas da outra série. O que é? Desculpa, qual que é o finalzinho? Na cor de nada. Essa caramba. Essa. Então, você errou a música aí. Então, errei. E agora pra falar, além do Coelho, o canal tem outras coisas. E a segunda, acho que também tão igualmente, né, de importância. Tão grande quanto. Tão grande quanto. No mesmo patamar, tá a série do Desnecessário, também feita pelo Ronaldo de Azevedo, inspirado, inclusive, nele só. E no irmão dele. E irmão dele. Estrelado pelo Desnecessauro e pelo Coitado Sauro. Ele seria o Desnecessauro. E o irmão dele seria o Coitado Sauro. E é bem bacaninha. E sobre o que fala Desnecessauro? Porque sobre o que fala Desnecessauro faz uma coisa muito profunda. Mas o nome já diz. O nome dele é o Desnecessauro. O que são? Eles são dinossauros. E tem, tipo, esse sim, cada um é uma história diferente. Não tem uma linha a seguir, pelo menos não por enquanto. Que é... Só tem uma sequência. É, tem uma sequência depois do encontro. Que não pode ficar dando spoiler do, do que acontece. Que, tipo, cada... É, situações é, que são desnecessárias para ele. Tipo, ah, eu quero... Vou dormir. Aí ele vai dormir. Aí chega o desnecessário. E atrapalha totalmente o sono dele. É isso, tipo... São meio... Ele, vamos dizer assim, tipo, gags humorísticas. Tipo, são situações... É inusitadas. Sim. E que os dois viveram e que eles colocaram com os personagens ali. E o Desnecessauro é um personagem que, tipo, ninguém entende também. Ele é, tipo, como se fosse o primo do Coelho. É, porque ninguém sabe como é que ele... Por que ele é daquele jeito, sabe? Só que ele é muito chato. Ele é muito chato. Ele é um personagem totalmente, vamos colocar, com um inconveniente. Ele seria aquele irmão caçulinha chato ou aquele tiozão do churrasco chato, sabe? Pavel pra comer. O Desnecessauro é nesse nível de inconveniência. Ele aparece nas situações mais inconvenientes possíveis. Consegue fazer da vida do coitadossauro. Ele realmente se passa como coitado. Quer dizer, ele é o cara mais inconveniente, no momento mais inconveniente. Ele acabou que... Eu acho que o coitadossauro, ele não tinha um nome, né? Não. Ele só era o Desnecessauro. Acabou que eu acho que alguém... Eu acho que os fãs... Eu não sei de onde saiu o coitadossauro. Só sei que teve um... que no final fala, ele é Desnecessauro. Ai! que ela conseguiu fazer, a voz tá muito ruim. E também se eu tivesse com a voz boa, não ia conseguir fazer. Mas no fim, tem um dos episódios, a dicção tá boa, uhum. Que é... ele é o Coitadossauro. Que aí acabou que ele ganhou o nome, né? Que daí isso aí ficou o nome mesmo. Só que não sei se te deram um nome pra ele antes, entendeu? E esses daí também são um episódio bem pequenininhos, né? São, no mesmo, na mesma proporção do coelho. Talvez até um pouquinho menos ainda. Pra menos. Só que aí que tá. Aí o nível do Disnecessauro com ilustração é muito superior. Porque não é riscadinho que nem um coelho. Ali é um outro, totalmente um outro estilo explorado. Já é colorido, coelho nem tanto, ele tem umas cores específicas. Já o Disnecessauro, ele é todo colorido, ele tem mais efeito de som. E ele, falando no efeito de som, ele tem uma coisa que é diferente do coelho, que o efeito de som é totalmente feito com a boca. Nenhum dos sons que tem no Disnecessauro é com que ele pega na internet, assim, ou qualquer coisa do tipo, faz com o programa. Ele pega a voz dele e grava, tipo, passa, é tipo tudo. Tem o episódio do Laser, que é o Laser, também foi feito com a voz dele. Então, tipo, imagina que ele teve um trabalho pra fazer isso, entendeu? Caramba, cara, ele foi um trabalho inteiro. Então, que eu entendi, um trabalho excelente, cara. Sim, sim, é legal que no negócio do Laser, ele fez vários barulhos de lasers. E daí, no final, ele falou, eu vou juntar tudo. E foi o que ele fez, ele juntou todos os barulhos pra formar o Laser. E é da hora demais o jeito que ele fala. E tem o gritinho do Disnecessauro de fundo, assim, é ele mesmo que tá fazendo. Dá até pra ver uma certa semelhança de vozes, porque é o próprio Ronaldo que faz todas as vozes de todo. Só tem muita participação, acho que no coelho mesmo, de dois carinhas, mas o resto é tudo o Ronaldo que faz. Então você vê uma semelhança daquela voz do coelho pro Disnecessauro. É bacana. Tem bastante mais pra frente, assim, alguns personagens. Boa parte dos personagens são feitos com outros dubladores. Tipo, não tem como a gente fazer a voz da Cucuja, por exemplo. Mas já os três. Então, mas voltando pro Disnecessauro, que ele tá falando. Que ele faz os sonzinhos com a boca, até o passinho. Parece que ele tá brincando com a Minho. E o jeitinho que eles andam meio que de ladinho. Como se fossem brinquedos também. Tipo, eles dando uns saltinhos, assim. Como se ele estivesse brincando. É muito bonitinho de ver. É muito, muito bonito. E também ele... A gente tá falando do... A gente é dito, né? Que era o Disnecessauro era o Ronaldo e o Coitadossauro é o irmão dele. Porque ele diz, né? Que, tipo, o irmão dele é um cara mais sério. Tipo, ele é o que? O que ele fazia? Ele falou, né? O emprego. Lembrar. Tipo, aqueles empregos, tipo, o cara normalmente é uma pessoa mais séria, mais centrada. E ele sempre foi o mais bobão, mais idiota, assim. Que ele sempre ia encher o saco do irmão dele. Uhum. E ele, tipo, falou que saiu disso. E saiu do desenho assim e saiu disso. Disnecessauro, Coitadossauro. É muito da personalidade ali, de ambos, né? Uma coisa que é bem bacana. Tem mais alguma coisa a acrescentar sobre Disnecessauro? Sim, temos. Que eles estão produzindo um jogo do Disnecessauro. Sim, o jogo do Disnecessauro. Ainda não tem um nome. Só que o bacana de falar do jogo, o Ronaldo deixou o jogo aberto pros fãs. Ou seja, pra nós opinarmos. Desde o nome do jogo, você pode ir lá pra ser jogador teste. Ele tá fazendo bem com a galera. O Bolachinho ele não fez. Ele fez mais fechado e entregou já pronto. Esse não, ele tá aceitando sugestão de tudo. Então, além de, tipo, tá lá o joguinho pra você. Você entra lá, você sugestiona. Pode ter roupinha disso. É tipo uma enquete que ele fez. Aí você deixa seu e-mail pra ser jogador teste do jogo. Quando sair a primeira versão, você é... Demo do jogo, você pode ser jogador. Outra coisa legal de se falar disso. Ele abriu também um esquema com roupinhas. O Disnecessauro Long, que vai ser um jogo de corrida. Ele vai ficar correndo na tela... E vai ganhar... Vamos colocar como skin, né? Ele ganha algumas skins. Pontos e acaba que com dinheiro você consegue... você consegue abrir roupas, então... Aí essas roupinhas dá pra votação. Ou seja, lá no... vamos colocar como na página do Ronaldo Azevedo, porque eu não vi em outro lugar. Você entra na página dele do Facebook e tem como lá. Escolha uma roupa. Só que se você for ilustrador, desenhista, e tiver uma ideia pra roupa pro Disnecessauro, tem um molde que você baixa do Disnecessauro e você pode desenhar a roupinha dele. Pode ser uma roupa de um personagem de anime, de um personagem de série, de jogo, ou um personagem que você mesmo crie. Pode ser então uma coisa já inventada ou uma coisa que você invente. Aí você vai e personaliza. E tá aberto pra votação. O público vai lá e escolhe as melhores. As melhores vão pro jogo. É bem interessante o modo como ele deixou mais livre pra gente poder ajudar e criar. Isso é muito legal do Ronaldo. Ele é muito aberto pra ouvir sugestões. Ele é eu sou fã, eu fico falando, mas eu sou fã, então sai até suspeito. Sim, parece suspeito, mas não, eu vi o jeito que ele... Porque, tipo, no evento teve um momento, tipo, que ele, quem quisesse falar com ele poderia ter ir lá e conversar com ele, depois da entrevista dele lá no palco, né? E, tipo, ele conversa com todo mundo como se fosse, nossa, conheci você agora, mas você é amigo de 10 anos atrás. É, tipo, ele conversa de boa, ele é um cara muito, muito gente boa. Muito, muito. Ela conversou, eu não fui conversar com ele, mas a Débora conversou. Fiquei uns 15 minutos conversando com o Ronaldo Azevedo. E ele, meu, total atenção, ele perguntou se queria que gravasse voz. Ele perguntou se queria que falasse as coisinhas pra botar em qualquer lugar. Se queria que... Porque o Tui, meu filho, eu também gosto dele. Se queria que falasse com o Tui. Então ele... O carinho que ele tem pelo público por ser reconhecido é muito grande. É muito, muito grande. Isso eu acho muito bonito da parte dele. E outra coisa que eu acho legal é que ele demorou muito pra mostrar o rosto. Porque antes o pessoal falava a equipe do Gato Galáctico. Isso ele mesmo falou. A equipe do Gato Galáctico. Depois teve um dia que o Coelho já tava quase indo pro 20. E ele chegou lá e falou, não, eu sou o Ronaldo Azevedo, eu produzo. Eu fiquei espantada quando eu vi um cara só faz tudo. Porque pra mim também era uma equipe. E os 3, 4 negros. É, mas que demora um mês pra sair o cada episódio. Porque é só ele, frame por frame, ele com a história, ele com a dublagem. Então é uma dificuldade muito grande pro cara, se o cara sozinho. Se ele fizesse uma semana, provavelmente seria muito cagado, entendeu? Tipo, não seria o mesmo nível do que é o que a gente vê hoje em dia. E eu falo que por mim, quando eu soube que era uma pessoa só, eu espantei. Muito, falei, nossa, cara. E a genialidade, ele ainda falou que ele queria trabalhar pra empresas grandes. Só que daí ele... Né, não deu tanto certo, ele arriscou com o Coelho e deu certo. E uma coisa que ele falou no evento, que eu sigo pra minha linha de vida, ele falou assim, mesmo que você não acerte, aponta pra lua, mesmo que você não chegar até lá, alguma coisa você consegue pelo caminho. Foi mais ou menos isso que ele falou, que eu não vou lembrar as palavras certinho. Mas eu achei interessante o modo que ele falou. Então é isso, nós temos Desnecessário, que foi tipo, a segunda linha de animações que ele fez, não é? Desnecessário é a segunda linha de animações que ele fez. Foi o Coelho e depois já fez o Desnecessário. Isso, seguia na paralela. Só que era, antes era menos, né? Porque ele tava concluindo o Coelho. Quando ele concluiu o Coelho, ele começou a soltar mais Desnecessários. É. E muito, muito bons. Daí você já vê uma coisinha um pouco mais. Você fala, nossa, o Ronaldo evoluiu bastante. A gente vai e a gente já volta Desnecessauramente. Desnecessauramente? Consegui fazer isso, cara. Tô indignado. Eu não sei se eu fico, sei lá, espantado, indignado, ou se eu fico feliz por você ter dito isso. Eu não sei, a minha reação é nula nesse momento. Fica estupefato, fica bonito. Estupefato. É assim que é estupefato, eu não sei. Pra quem não viu, o Thiago estava imitando uma reação. Disso. Não, eu tô perguntando pra vocês agora, nem é. Eu não gosto da câmera. Seria isso. É, então. É isso. Vocês de casa, façam uma cara de estupefato. Para nós. Olha, vocês conseguiram! Ah! Vamos pro outro bloco, pelo amor de Deus. Dona Aventureira tá pegando forte hoje. Qual foi a sua parte preferida da conversa? É, a minha também. Faz o bloco! Faz o bloco. Ele é desnecessário! Ai! Estamos aqui novamente. Para quem entende, entende. Para quem não entende, não entende. Olha só. Olha só, garoto pisconhento, mano. É pisconhento. Voltamos para falar sobre o quê? Sobre o resto do canal dele. Tipo, o que acontece no canal do Ronaldo de Azevedo, além do Coelho e do Desnecessário. As coisas que acontecem entre o Coelho e o Desnecessário. Sim, que também são bacanas, que são as outras animações, que são historinhas paralelas que ele conta. Que também é no mesmo nível do Desnecessário e do Coelho. Mas lembrando um negocinho rapidinho que eu esqueci de comentar do bloco anterior do Desnecessário, que eu lembrei aqui. Ele faz, no Desnecessário, ele faz muita referência sobre o Coelho. Ou seja, a roupinha que a cuequinha que o Coitadossauro usa é do Coelho e do Vaco. Eles são fãs, entendeu? Do Coelho. É muito bonitinho, porque ele tá lendo lendo o livro, quando eles vão no cinema, no episódio do cinema, eles vão assistir Coelho, o filme em 3D. Então tem bastante referência. Quem gostou de uma série, provavelmente gosta da outra, porque é legal de ver. Ele faz essas menções. Eu tinha esquecido de falar no bloco anterior do Desnecessário, que também tem referência do Coelho. Né, amor? É verdade. É verdade? É verdade? É perigoso. É perigoso. É perigoso. Então, mas o que mais tem? Tem as historinhas paralelas, que são a história da guitarrinha e a história do leitinho. A do leite eu adoro. Leite! Leite! Tem a história de como ele salvou uma vida. A história do que mais que tem? São várias histórias. É, espadinha. História da espadinha. Só que aí a diferença dessas historinhas, dessas animações pro Como Eu Salvei Uma Vida. Essa é a parte do Como Eu Salvei Uma Vida, é tipo histórias que aconteceram com ele, tipo, e ele conta. Uhum. Tipo, ele vai lá e conta as histórias que aconteceram com ele. Só que aí a animação não é ele que faz. Ah, tá. É um outro cara que vai lá e faz a animação pra ele. Faz o desenho, ele conta a história e o cara faz a história em cima do que ele tá dizendo. É tipo, não, muitas vezes os caras... Os estúdios faziam isso e às vezes fazem também. Tipo, o cara vai lá, dá a história, eles leem, interpretam tudo. Interpretam e depois... No final, o ilustrador pega, ouve e desenha certinho pra ficar, tipo, condizente, pra ficar mais... Até fica mais engraçado do que você pegar um desenho pronto e dublar em cima dele. Fica meio... meio robótico. Sim. É legal que o Ronaldo, ele faz a voz dele e a voz das demais pessoas. Então, ele no episódio, tipo, que ele quase morreu, tá ele e a mãe dele. Aí, ele imita a mãe dele gritando. É, que ele vai pra praia, né? E ele quer entrar na água. Aí ele chega perto da água, a mãe dele, Ronaldo! Aí ele olha pra trás, como é que ele fala? Aí ela fala, Ronaldo, vem pra perto! Mas não, sai da água, não vai pro fundo, Ronaldo! É muito engraçado o jeito que ele imita. E o Dudu, a história que eu salvei uma vida consegue ser o dia que eu salvei uma vida, é muito mais engraçado porque ele imita o sotaque. Eu não sei fazer o sotaque, mas ele imitando o sotaque dos amigos dele, você chora da risada. Como é que é? Vamos nadar ali no mar ali. É muito engraçado. O sotaque eu rachei demais. Pô, mano, o mar tá flat. É muito bom, é muito engraçado. Ele falando, né? Falando, a gente foi embora. E só se ouviu uma coisa. Então, a história, tipo, é bem engraçado porque como ele conta também. Tipo, sempre é o mesmo naipe de todas as outras animações que ele faz, tipo, quando ele tá dublando, ele interpreta, interpreta. E acaba, peta, tipo, fica... Não, peta? É treta? Tá, onde saiu isso? Então, vamos deixar só, por favor. Isso foi desnecessário. Isso foi desnecessário. Então, o que eu tava falando? Não lembro mais. Ah, falando que ele interpreta. É, interpreta os personagens do mesmo nível. Tipo, ele conta as histórias dele, é o jeito que ele sabe contar a história, imitando. Aí fica muito engraçado, tipo, o sotaque é a melhor coisa. Nesse do dia que ele salvou uma vida, nome forte, né? Então, aí ele... Tipo, ele tem um jeito maleável, assim. Ele tem um molém-molém, um corpo de mola molém-molém ali na hora de fazer as vozes, assim. Fica muito engraçado. Eu gosto. E como ele estragou o Natal, é fantástico também. Boa, Ronaldo! Que ele fala da missa, que ele não queria ficar na missa, ele fala pra fora da missa. Sensacional, muito bom. Já contamos muito das histórias aí, gente. Vocês têm que ir lá ver. Exatamente. E a diferença dessa pra da guitarrinha, do leite, do restinho. Essas daí, da espadinha, essas aí são absurdas. Começam de um jeito e terminam do jeito mais absurdo do mundo. É extremo ali o negócio. Tá num nível aqui, você fala, vai manter. Não, foi pra... Você não espera. O final é realmente tipo, mano, como? Da onde surgiu isso? É fantástico, é muito da hora, muito legal. E além dessas cenas, tem outros produtos, alguma outra coisa que tá fazendo atualmente e tal? Tem o canal do Cartuchito. Só que esse eu não acompanho ainda, porque eu não paro tanto mais no YouTube. Mas eu sei que ele tem um canal de game que chama Cartuchito. Eu não acompanhei. Eu só acompanho o Gato Gático, até porque eu não sou muito ligada com games. Mas eu sei que é muito bom e que o público é igual. Tem outra coisa também, que por ser um canal que faz animações e normalmente é ele que faz, ele não tem frequência no YouTube com vídeos. E aí o YouTube, ele não valida como, tipo, um canal que funciona sempre. Aí, tipo, ele acaba que não rende muito com os vídeos dele. Aí ele tem um esquema, eu não lembro qual que é o... Como chama o programa lá que... Você programa não. Patrono. É patrono? Eu acho que é que você vira um patrono, um doador. Pro... Isso. É, pode ser o Patreon, pode ser o padrinho. Que ele usa o Patreon, tipo, ele vai fazer tal coisa, ele avisa pra todo mundo, e aí o povo vai lá, tipo, consegue doar uma quantia independente de quanto, assim. Aí ele, por prêmios, ele envia uma animação, um desenho pra pessoa, um áudio, tipo, ele faz essa troca com o público, porque senão ele não vai conseguir, tipo, se sustentar só com os vídeos, assim, porque, tipo, não tem uma frequência. Todo canal de, eu percebi isso, todo canal de tem, trabalha com desenho, assim, ele não tem frequência em vídeos, porque é demorado o processo pra fazer. Tem um outro canal que eu gosto também, só que ele já é outro nível, tipo, o Ronaldo Azevedo, ele é um... Tipo, ele é a família, mas aí tem o Rebosteio, que é uma outra coisa. Sim. Só que não tem frequência naquele canal. Tipo, também não tem frequência porque é desenho, demora pra sair. É, o processo é demorado, né, pra fazer tudo. Tudo esse processo. Já o Rebosteio é uma equipe maior, né? Tipo, eles têm mais pessoas que fazem isso. Mas eu acho que a quantidade de pessoas, acho que só na dublagem também, né? É diferente, assim. Acho que a dublagem sai um pouco mais rápido, eu acho. Eu não sei, posso estar falando besteira. Porque eu não vi nenhuma entrevista deles, eu não sei o que o Rebosteio faz. Mas voltando pro Ronaldo, ele tem esse do Patreon aí que acaba ajudando ele pra ele poder conseguir manter a casa dele, onde que ele mora, e conseguir mandar vídeo pro YouTube pra quê? Porque senão ele vai acabar tendo que ir pra outro canto pra poder arranjar um emprego fixo aí em alguma empresa pra poder conseguir se sustentar e acabar que vai diminuir a frequência, mais ainda a frequência de vídeo. Sim. E você vê que é uma coisa que ele faz porque ele gosta, ele ama isso. No modo como ele fala, você vê que ele passa muita paixão pelo que ele faz. É o que ele gosta de fazer. Então, talvez, assim, ele quer se manter nesse meio, né? Você vê que é por vontade, porque não tinha lucro até o comecinho. Então, é interessante quem gostar, fazer um negócio do Patreon, né? Sim. Eu falei patrono. Gente, super. Super igual, né? Você ser patrona. Espero que você não... Patrono, eu acho que eu tirei do mesmo lugar. Tava vindo de longe, tava pocotó, tava vindo, mas de longe, patrono. Falei, vai vir, tá chegando, eita. Eu sei, tipo, você viu cavalgando, tipo, com tipo um alce, né? Bralhada gigante vindo, falei, nossa, vai vir. Cavalgando, mas nossa, que lindo. Brilhando pra você. Aspecto, patrono. Totalmente coerente. Legal também falar que o Ronaldo, ele faz muita referência a coisas que ele gosta nas histórias dele, nas pessoais. Ele comenta de animes que ele gosta, de coisas da infância dele. Então também é nesse mesmo universo. É bacana. Quem gosta vai se identificar com bastante coisa. E você, um recado mandar pra ele? Gente, a gente tá falando dele. Vamos dar um recado pra ele, por favor? Quem se aguenta primeiro? Eu tenho que dar. Não, vai um de cada vez e começa pelo Thiago. Porque tem que ser eu. Porque eu acabei de decidir. Mas tipo, que tipo de coisa eu posso falar pra ele? Que você quiser. Que você quiser. Ah, gosto muito de você. Oh. Ah, você é um cara muito legal. Eu gosto do... Não, sério. Nessa agora, se tocando o Vai Mais Ser. Vai Mais Ser. Não. Tá tocando. Bolinho! Desnecessário! Bolinho! Tchato! Bora! Bolinho! Tchato! Não, eu realmente, eu admiro o trabalho do Ronaldo, porque, tipo, é era uma das coisas também que eu queria fazer, que era trabalhar com desenho. Aí depois eu vi dublagem, eu queria trabalhar. É tipo um monte de coisa que você acha muito legal, assim, que você vê e fala assim, não. E são profissões que, tipo, valem a pena por quando você gosta. E ele, tipo, tá fazendo tudo e é muito da hora. Eu gosto muito do trabalho dele e eu quero que ele continue sempre pra aí. Vai, Ronaldo! Ah, eu quero primeiro agradecer ele, porque ele me tratou tão bem quando eu fui falar com ele. Ele me abraçou, ele me beijou, ele tirou selfie. Ah, meu, o Ronaldo é maravilhoso. Ele mandou abraço pro meu filho, Tui, que adora ele também. Então, o Tui também manda beijo, manda abraço, porque a gente gosta. Eu gosto do trabalho do Ronaldo, assim como o Thiago. Eu acho maravilhoso o que ele faz. Quero que ele se mantenha fazendo, mas acima de tudo, eu quero que ele se mantenha sendo como ele é. Porque eu acho que muito do que ele faz veio dele. Então, é lindo. Ele é uma pessoa maravilhosa. Muito que ele tem também é porque ele é daquele jeito, né? É, ele passa o que ele é, ele passa a verdade. Ele passa a verdade tanto no que ele faz, quanto na pessoa dele. E o modo como ele falou comigo, como ele me atendeu, o carinho que ele demonstrou, mostra que ele gosta de fazer aquilo, mostra que é verdadeiro. Porque tem youtuber que não é assim, a gente sabe disso. Tem casos e casos aí, que trata... Ele não, ele é um amor com o público dele. Você vê que tem aquele... Eu acho que tem a reciprocidade ali. Isso o quê? Reciprocidade, eu acho que é assim que se fala. Se não é, vai virar reciprocidade. Recíproco. É recíproco, vamos colocar ali. É tanto da parte dos fãs quanto da parte dele. E ele parece uma criança feliz fazendo o que ele faz. Ah, um adendo. Adendo? Adendo. Adendo. Adendo. Eu sou bom nas palavras, vocês perceberam. Hoje, esse podcast tô muito bem. O que eu ia falar agora? Que adendo foi esse? Ah, nossa, esqueci. Eu esqueci. Bateu a amnésia agora. Desculpa. Continue, eu vou lembrar. É um bom filme, Amnésia. Eu nunca assisti Amnésia. Assiste, é bom, hein? É bom. Muito bom. E você, Fabrício, o que você tem a dizer a ele? Eu tenho a dizer, a minha conta do Santander pra pagar a propaganda grátis aqui é zero. Lembrei. Quando você, tipo, o jeito que ele é muito bobão, assim, tipo, falar assim, o Ronaldo é uma pessoa, ele é legal, ele é muito, tipo, extrovertido, caramba, mas ele é um tipo, você olha pra ele e fala assim, não, esse cara não é assim, não foi ele que fez o coisa, porque você olha assim, é tipo, ele tem uma cara, tipo, de um maluco que, sei lá, que faz engenharia. É, então, ele tem uma cara de um de engenheiro. Mas você não sabe, depois que você vê o trabalho dele, você fala, nossa, mano, esse cara faz isso? Não parece, porque, tipo, não tem a aparência dele, não tem nada a ver. Caramba! Tipo, você olha assim e fala assim, nossa, esse cara, ele projeta uns prédios, né? Esse cara não faz desenho, não. E, tipo, o humor no desenho, aí você olha assim pra ele e fala assim... Esse cara não é. Mas ele é, e, tipo, ele mostra pra todo mundo como é que ele é, e é muito, muito da hora. Pronto, agora vai, agora é a sua vez. Rapidinho, tem um recado pra dar, porque esse daqui não é meu. Esse aqui é de outra pessoa, né? Então, o Tui tá falando que gosta muito e que é mais desnecessário, porque ele acha legal o desnecessário. E ainda mais ele gosta muito da namorada do desnecessário. Porque ela é um velociraptor. Tá vendo? Aí ela faz. Do nada. Surgiu no meio da conversa. Au. A gente segurou até agora. Porque o meu selvagem apareceu. Mas acho que é isso. É isso? É isso, recados dados. Eu acho que o público vai gostar. Convidar o pessoal, vai ver o canal do Gato Galáctico. Ouça a música do Pudim até ela entrar na sua cabeça e impregnar, porque ela fica impregnada. Ouça a bolachinha. E o pessoal que tá vendo e já conhece o Gato Galáctico, tenta mandar o podcast pra ele poder ouvir o podcast, que é o podcast sobre o Ronaldo de Azevedo, sobre o Gato Galáctico, e a gente quer que ele ouça sobre isso. Como eu conversei com ele no evento do CAF, eu vou mandar pra ele na conversa, porque, um detalhe, se vocês quiserem, ele lê tudo que chega na timeline do Quail, vai na página dele e ele lê os comentários de fãs e recebe tudo de bom grado. Ele falou pra mim pra me mandar, eu vou mandar pra ele ouvir. E vocês divulguem, vamos divulgar o Quail, porque coisa boa, é conteúdo bom da internet, tem que ser divulgado. Parem de ficar divulgando essas correntes estranhas, divulga o Quail. É, divulga catadores também, divulga balé de noob, divulga bicho de stand, divulga coisas do Thiago. É. Divulga todas as coisas boas e para de ficar divulgando as coisas da Dilma. A Dilma tá morrendo já, entendeu? Tá ganhando dinheiro lá com cada coisa. E para de ficar compartilhando essas coisas estranhas que se você compartilhar vai ganhar dinheiro. Não vai ganhar nada. Facebook não dá nada pra ninguém. O Zika tá zica, cara. Mas é isso. É, beijos, abraços e amassos para o Pessoas. Beijos e abraços e amassos para o Ronaldo. Obrigada pelo Gato Galáctico. Continue fazendo isso que a gente adora. Eba, e deixa a gente jogar o Desnecessário, porque eu tô lá inscrita. Escolhe eu para jogar. É, de todo mundo. Eu quero jogar também. Eu quero jogar. Jogo bom. Vai ser bom porque eu sei, porque é Gato Galáctico. Então, beijos, abraços, carícias, amassos e é só. E um cheiro no cangote do Ronaldo e Azevedo. Nossa, que delícia. Que delícia, cara, de Ronaldo, cara. De Azevedo, cara. E o outro Ronaldo dá problema, cara. Aquele cheiro de caneta, nossa senhora, de lápis. Ai. Agitado, né? Vamos parar, que está me excitando. Está me excitando, cara. Tá ficando esquisito. Vamos, chega, né? Vamos, bora. Aquele cheiro de grafite. Aquele cheiro, cara, de mimeógrafo. Vamos acabar com as pessoas imaginando o cheiro do mimeógrafo que sentiu na escolinha que a tia e pegava. Aquele papel saindo lá. Oi, coelho. Oi, primo vaco. É, primeiro entorpecente a gente não esquece. Bolinho. Tá um lixo. Agora, pra fechar, música pro final, por favor. Escolha uma música final. Pode ser os dois juntos. Música pro final? Tempo! Eu quero Prometida do Bros. Justo! Foi falado aqui. Mas então, agora a gente. Eu também vou mandar um beijo, abraço, amasso pra mim mesmo. Que eu sou um cara legal, que eu sou um cara humilde. Mamãe, pra papai, pra titio, pra vovó, pra todo mundo, minha família. Mentira, eu quero agradecer por Pinta me chamar de novo pro podcast. Eu agradeço por ser secretária dele. Tá foda, né? Essa crise tá foda mesmo, tá cruel. E é isso. Fiquem aí com Prometida do Bros. Sim. Esse amor é tão profundo. Você é minha prometida. Vou gritar pra todo mundo. Claro. Aí. Beijou. Calma. É treta. Tava erro. Chega. Falou. Esse beijo da tua boca tem sabor de fruta fresca. O toque dos teus lábios não sai da minha cabeça. Esse beijo com que sonho quando a brisa me refresca, que me leva até o céu e a terra me regressa. Minha alma reza e reza, mas sei que não tenho cura. A lembrança do teu beijo quase me leva à loucura. Sim, esse amor é tão profundo. Você é minha. Menina dos meus olhos, quem me adoça a vida, quem afugenta meus medos. A mais linda das mulheres, a mais bela dentre as flores. A fortuna que eu espero num arco-íris de dores. Sim, esse amor é tão profundo. Você é minha prometida, eu vou gritar pra todo mundo. Sim, esse amor é tão profundo. Você é minha prometida, eu vou gritar. Rádios, na novela, em toda parte da cidade. Vai estar no outdoor como você não há nenhuma. Que digam em toda a China, que digam até na lua. Sim. abrir uma página. Sensualidade. Isso é extra sensualidade. Por que alguém escreve sensualidade? Porque ela quer ser sensual. Putz. Depois dessa, vamos dormir. Vamos escutar isso que acabou de dormir. Tchau, beleza.